Pense na vida que eu tô. Tô no reggae com as amigas. Vou bate o bumbum na piscina. Vou bate o bumbum na piscina. Pense na vida que eu tô. Tô no reggae das amigas. Vou bate o bumbum na piscina. Vou bate o bumbum na piscina. Ei, que delícia! Nequitupá. Nequitupá. Dançando lambada. E assim, tô convidado para uma festa. E só tinha mina louca, chupando pirulito, com a lata na boca. E quando bateu a onda, pularam na piscina. Eu no meio da fuleiragem, eu no meio das raparigas. Ensino a vida que eu tô. Tô no reggae das amigas. Vou bater o bumbum na piscina. Vou bater o bumbum na piscina. Ensino a vida que eu tô. Tô no reggae das amigas. Vou bater o bumbum na piscina. Vou bater o bumbum na piscina. Ensino a vida que eu tô. Tô no reggae das amigas. Vou bater o bumbum na piscina. Vou bater o bumbum na piscina. Pense na vida que eu tô. Tô no reggae das amigas. Vou bater o bumbum na piscina. Vou bater o bumbum na piscina. Vem comigo, vem na batida, filha, vem. Ai, que delícia, ai, que delícia. Ui, equipo pá. Para uma festa. E só tinha mina louca, chupando pirulito, com a lata na boca. E quando bateu a onda, pularam na piscina. Eu no meio da fuleiragem, eu no meio das raparigas. Ensino a vida que eu tô. Tô no reggae das amigas. Vou bater o bumbum na piscina. Vou bater o bumbum na piscina. Ensino a vida que eu tô. Tô no reggae das amigas. Vou bater o bumbum na piscina. Vou bater o bumbum na piscina. Ensino a vida que eu tô. Tô no reggae das amigas. Vou bater o bumbum na piscina. Vou bater o bumbum na piscina. Ensino a vida que eu tô. Tô no reggae das amigas. Vou bater o bumbum na piscina. Tá legal, filha. Eu de baixo, eu quero ver todo mundo. Joga a mãozinha pra cima, na palma, na mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. Fica batendo no chão, minha filha, vai assim, ó. Pense na vida que eu tô. Tô no reggae. Fica na aguinha, vai. Fica na piscina, vai, filha, vai. Ui, que delícia! Pense na vida que eu tô. Tô no reggae das amigas. Vou bater o bumbum na piscina. Vou bater o bumbum na piscina. Ui, que delícia! Das amigas. Vou bater o bumbum na piscina. Vou bater o bumbum na piscina. O que é isso? Que coreografia linda, filha. Vai, bate a bundinha na água, vai.